телефоне кинопока. С обычными суфока. Eu olho pro relógio, o relógio olha pra mim. Meu amor, por que insiste em me fazer chorar assim? O meu peito está apertado, coração está cansado. Eu não olho pro relógio, o relógio olha pra mim. Meu amor, por que insiste em me fazer chorar assim? Pra você eu não existo. Os erros são só por isso. Eu não olho pro relógio, o relógio olha pra mim. Meu amor, por que insiste em me fazer chorar assim? Quero me perder no tempo, isso me deixa em momento.